Instagram oficial Lucas Rocha Cantor. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim e não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando.